acredito que a ocasião é quem faz o ladrão. E resistir não é o bastante pra nós, irmão. É preciso ser mais forte pra chegar primeiro e acordar esse leão dentro de você, guerreiro. O sistema manipula e você fica sorrindo, sonhando com aquela roupa nova de domingo, passando a vida toda pagando pra ver, e morre sem saber o que vai acontecer. Embora, levanta, mostra todo esse veneno. Eu vejo que nas tuas veias o seu sangue tá fervendo. Eu sei que alguns fatores roubou sua autoestima, então mostra que sobrou uma fúria nordestina. Direcione o ódio com justiça a quem for. Levanta sua espada sem amor pela dor, a quem fez o nosso povo resistir calado. Servindo ao capitalismo manobrado, segregado. O guerreiro é como um anjo que caiu e padeceu, mas não desistiu de ser a mão justa de Deus. Foi além, só fazia o bem sem olhar a quem, mas enfim ele acordou, amém. Seja forte, vai, não desista de lutar. Seja forte, vai, e seja em qualquer lugar. É assim que tem que ser, pode acreditar. Porque a vida sempre arruma um jeito novo de nos provocar. Seja forte, vai, não desista de lutar. Seja forte, vai, e seja em qualquer lugar. É assim que tem que ser, pode acreditar. Porque a vida sempre arruma um jeito novo de nos provocar. Tem que ter foco na guerra e pra vencer tem que além. Então liberte somente ou apodreça refém. Vivendo omisso é um capricho, vagabundo barato. Conformado com o mundo, vivendo manipulado. Acorrentado em um medo que não te deixa seguir. Tem que pôr fé em você pra poder evoluir. Vai ter barreira, tropeço que fazem parte da vida. Sempre testando sua fé no rumo da sua conquista. Vai depender de você, do instinto do interior. Olhar no espelho, guerreiro, semblante de um vencedor. Segue firme, avante, levanta que a vida é dura. Acorda, guerreiro, não há vitória sem luta. Seja forte, vai, não desista de lutar. Seja forte, vai, seja em qualquer lugar. É assim que tem que ser, pode acreditar. Porque a vida sempre arruma um jeito novo de nos provocar. Seja forte, vai, não desista de lutar. Seja forte, vai, seja em qualquer lugar. É assim que tem que ser, pode acreditar. Porque a vida sempre arruma um jeito novo de nos provocar. Seja forte, vai, jamais desista da luta. Guerreiro que é guerreiro, se mantém de pé e com postura. Pra vencer só depende de você, e pra batalha hoje, pra amanhã os frutos colher. Mas ai, tem mas que ai, ter fé, pois a fé move montanhas. Só não esquece de fazer sua parte, irmão, se não desanda. Dificuldades existem pra nos testar, mas só batendo de frente com ela que você irá ganhar. Descer a base sem entregar não vai resolver. Então bote a luva, vá pra cima na febre de vencer. As barreiras que existem na vida, facilidade é só pros boy. Pra nós, irmão, é outra fita. Eles ganham, nós corre e conquista. Por isso que nós temos que ser forte e dar valor à seja vida. Seja forte, vai, não desista de lutar. Seja forte, vai, e seja em qualquer lugar. É assim que tem que ser, pode acreditar. Porque a vida sempre arruma um jeito novo de nos provocar. Seja forte, vai, não desista de lutar. Seja forte, vai, e seja em qualquer lugar. É assim que tem que ser, pode acreditar. Porque a vida sempre arruma um jeito novo de nos provocar.